ao relembrar o amor. Que o destino não quis é ter a alma dorida, é ser feliz, infeliz. O tempo passa depressa, mas não consegue apagar da minha mente cansada o teu sorriso, o teu olhar. Mas ela está em nossa sintonia. Pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, pois a pedido é música. Ela reside aqui em nossa cidade de São Carlos. Ela tem 82 anos bem vividos e é muito querida. Estamos enfocando a nossa gentil ouvinte, Dona Dulce Alvarenga. Dona Dulce Alvarenga, 82 anos de muita felicidade. E aos domingos ela gosta de ouvir este cartaz radiofônico. E ela é fã do Altemar Dutra. É, ela gostaria de ouvir este saudoso interno em gravações memoráveis. Aqui, em gravações especiais para ela. A Dona Dulce Alvarenga, de 80 anos, vai ouvir, em arranjo Lírio Panicali, Altemar Dutra. Com a Joana, em Tudo de Mim, do Evaldo Gouveia e Geira Morim. Ainda ele, Altemar Dutra, com Nelson Gonçalves. Também, esta composição maviosa do não menos saudoso Sérgio Bittencourt, Modinha. Finalizando este recital com Altemar Dutra, para ela, Dona Dulce Alvarenga, de 82 anos, em nossa sintonia nesta manhã, com Moacir Franco. Arranjo também do Lírio Panicali, dele Moacir Franco. Altemar canta Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Seu coração, e que espécie de amor você deseja dar? Se me humilho demais e abaixo até o chão, e ainda fico a dever contentar. O que mais quer você, se tudo já lhe dei? E o que resta de mim, sorrindo e entreguei? Se do pranto dei. E o que resta de mim, sorrindo lhe entreguei? Se do pranto do olhar nem mesmo tenho mais uma gota sequer chorar, só minha vida eu não lhe dou. Como lhe dar se morto estou?

mais e mais me invade. Perdi o amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Se eu pudesse repetir cada momento, pudesse te rever a flor do vento, nunca mais vou te esquecer. Agradeço a esta canção emocional. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Quisera ser uma lágrima para em seus olhos nascer, para em seu rosto correr e para em seus lábios morrer. Está ouvindo e curtindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Alô, alô, senhor Aparecido Gastaldi. A sua missiva já está aqui em nosso coreto e ela será lida posteriormente com os demais pedidos, com as demais solicitações. Bom dia, amigo e gentil ouvinte, senhor Aparecido Gastaldi. Mas vamos nós com música desta manhã de domingo. Vamos. Esta pedida está em Ribeirão Preto, em São Paulo, e aqui em São Carlos, pela Rede USP de Rádio. Ele reside em Araraquara. Araraquara, todos os domingos, comparece com seus ouvintes nesta audição radiofônica. É ele, o senhor Arlindo Duran Correia, que reside a Avenida São Paulo, lá em Araraquara, a Morada do Sol. Ele gostaria de ouvir, em arranjo do Radamés em Ata, do musicista saudoso, pianista e arranjador Vicente Paiva, Jorge Goulart cantando Tudo é Brasil, que coisa linda, em homenagem à nossa nação. Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos, em arranjo do Nelsinho, desfila em nossa passarela para defender do Arthur Napoleão, Na Casa Branca da Serra, outra pérola linda da música popular. Ainda para ele, o araraquarense, Sr. Arlindo Duran Correia, da Avenida São Paulo, lá em Araraquara. Os impagáveis Alvarengue e Ranchinho. Arranja Antenógenes, com Antenógenes Silva, compondo Saudade de Ouro Preto. Vem dos confins de lá da serra, do sertão de minha terra, onde canta Juriti. Trago em meu peito a seiva forte dos caboclos lá do norte, descendentes de Tupi. Tudo é Brasil, aonde o céu tem mais luz e fulgor. Tudo é Brasil, existem campinas em flor. Oh, meu Brasil, Brasil que deu a mulata, o samba e a serenata, terra que Deus criou. Tudo é Brasil. Bandeirantes e dos garimpeiros, só meu Brasil, no mundo és o primeiro. Um país como este não há, a natureza tudo, tudo nos dá. Sou brasileiro. Brasil, dos bandeirantes e dos garimpeiros, ó meu Brasil, no mundo és o primeiro. Um país como este não há, a natureza tudo nos dá, sou brasileiro. Casa branca da serra, que eu fitava horas inteiras, entre as esbeltas palmeiras, ficaste calma e feliz. Ai, teu peito me deste quando pisei tua terra. Ai, de mim te esqueceste quando deixei. Te visse eu formosa, nunca contigo falasse, antes nunca te encontrasse, na minha vida enganosa. Porque não se abriu a terra, porque os céus não me puniram quando meus olhos te viram na casa branca da serra. Momento, e desde esse triste instante tu me ficaste constante na vista e no pensamento. Mesmo se te não via, eu passava horas inteiras vendo-te a sombra irradia entre as esbeltas palmeiras. Embora tudo bendigo essa ditosa lembrança que sem me dar esperança une-me ainda contigo. Bendigo a casa da serra, bendigo as horas fagueiras, bendigo aquelas palmeiras, querida da tua terra. Minha querida terra, que me viu nascer debaixo do teu céu, feliz e de morrer. Minha querida terra, de ti tenho saudade. É toda minha vida, todo meu ser, minha vaidade. Minha querida terra, que me viu nascer debaixo do teu céu, feliz e de morrer. Eu vi o regato chorando quando tu fosses banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta estarão desfilando em nossa passarela imaginária Carlos Pinho, Vicente Celestino e Nelson Ferraz.